vai esperar 50 segundos. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Eu aguardo, senhor, 6258. Zero, solo aos 4.6, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reportante da Juliette. 5-4-3-1-7-0. Solo aos 4.6, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reportante da Juliette. Reporta na área da Juliette, nessa frequência, 3-1-7-0. É, 6258, vento no 30 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4, livre pouso não no 0. Pesado no pouso não no 0, 6258, Charles. Boa noite, 96, saída prevista Fuca, transição Aracaju, número 2 para cópia. Fuca, 3170, táxi via Juliette, portão 612. Juliette, 612, 3170. Go 1994. 1994, one more minute for ATC clearance. Over. Chiné 6258, solo aos 48, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Gente, táxi nessa frequência via Alfa, comandante da Juliette. Go 1994, ready to copy. Ready. Clear to Maceió, flight level 350 via Upper Whiskey 58. Fuca departure, Aracaju transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 120.8, squawk 5535, read back. Clear, clear, clear, on the flight level 350, Upper Whiskey 58. Departure runway 10 for the land and 10 decimal 8. Hold the control, 5535, so cold. And the departure will be Fuca Aracaju. Read back correct, call ready for push and start. I'm calling back. Fuca 94, we are ready for push and start. Roger, cleared for push and start, call ready for taxi. Here, go for taxi. Boa noite, 96, pronto para cópia? Pronto para cópia, boa noite, 96. Autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whiskey 58, saída Fuca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5543, coteja. Autorizado 370 para João Pessoa, via Upper Whiskey 58. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Agora mesmo para pushback sonamento. Antônio 4, chama em Centro Recife. 12545, alterno 2085. 12545, boa, não vai ter um par. Táxi via Juliette, portão 111. Ok, táxi via Juliette, 111. Obrigado, uma boa noite. Miguel, já me abriu. November go 1994, ready for taxi. We have 144 on board. Endurance 2 hours, 15 minutes. 2008, double this. 144 on board, QNH1014. Taxi via India and Alpha. Call ready, holding short. This is taxi India Alpha. Your call you back for that. On holding point, go 1994. Four, clear to line up and take off. Wind 130 degrees with 7 knots. Clear to line up and take off, runway 10091. Commodore, Go 1606 para pushback, acionamento, posição 0. Autorizado, chama para o táxi. Pushback, pista no 0, porta táxi, 1606. Airborne at 57, call departure 120.8, have a good flight. 20.8, thank you, good night. Boa noite, Gol 994. Gol 1994, boa noite. Boa tarde, Sadano Nicolás, em Subol 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, 994. Salvador, Boa 1606 para o táxi, 110 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, Zona Fortaleza. Confirma autonomia? 4 horas e 30. 21110 a bordo, altímetro 1014, táxi via Índia Alfa, reporte pronto enquanto espera. Livre táxi via Índia e Alfa, reporte pronto enquanto espera da 1014, Boa 1606. Salvador, na escuta do Tango Mike Charlie. Prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque da área remota, posição de número 12 para o finger de número 3. Todo reporte ao término. Será feito, grato, senhor. Vai, Charlie, na escuta. Mike Charlie na escuta. O Tango Mike Charlie na escuta. Ok, repartindo através do portão meia dúzia. Será feito, portão meia dúzia. Voo no 606, linha decola da 10, vento no 30 graus com meia dúzia de nós. Autorizado, linha decola da 10, voo no 994, chama agora Centro de Cifra, 2545, alterna 2685. 2545, 2685, obrigado. 20 decimal 8, bom voo. 1208, vou 606 até a volta. Rodando decolagem em suba 390, saída pouca. Atenção 390, vou no 606. Voo no 606, centro Recife, solicita que voe direto Campina Grande, restrito 330. Direto Campina Grande, restrito 330, voo no 606. Voo 1896, posição 04 para posição de ensinamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi, voo 1896. Torre, é o Tango Mike Charlie retornando. Prossiga. Aguardando instruções no través do 6, senhor. Sente, mantém a posição, aguarde para prosseguir. Aguardo. Gol 1896 para o táxi com 183 a bordo, 2 horas e 34, alternando Fortaleza. 183 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, reparte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reparte na pronto, ponto espera, altímetro 1-0 no 4, gol 1896. No 606, chama agora o centro de Recife, em 12545, alterno 2685. Centro Recife, 12545, no 2685, vou no 606. linha decola tão no zero, ventando 40 graus com 7 nós. A linha que decola, tá, ponto zero, voa no 8, 9. Mike Charlie, autorizado a prosseguir o reboque, a parte ao término. Será feito, grazie.